This is London calling. I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. Wake from your sleep. The drying of your tears. Today we escape. We escape. Pack and get dressed before your father hears us. A song, a song to keep us warm. There's such a chill, such a chill. Londres, da BBC. Dentro de instantes, os serviços em língua portuguesa da BBC darão início à sua terceira emissão do dia. Um, dois, três. Não vou procurar quem espero. Se o que eu quero é navegar pelo tamanho das ondas. Não vou

Senhores passageiros, recordamos que este é um voo verde, pelo que não será possível fumar a bordo. Obrigado.